Abra comigo a sua Bíblia, livro de Levíticos, capítulo 10. Levíticos, capítulo 10, no primeiro versículo, está escrito assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhe ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais. Nem venha grande ira sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Falou também o Senhor a Moisés, a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazerdes diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Disse Moisés a Arão e aos filhos deste, Eleazar e Itamar, que lhe ficaram: tomai a oferta de manjares, restante das ofertas queimadas ao Senhor, e comei-a sem fermento junto ao altar, porque coisa santíssima é. Comê-la-eis em lugar santo, porque isso é a tua porção e a porção dos teus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida e a coxa da oferta comereis em lugar limpo, tu e teus filhos e tuas filhas, porque foram dados por tua porção e por porção de teus filhos dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A coxa da oferta e o peito da oferta movida trarão com as ofertas queimadas de gordura para mover por oferta movida perante o Senhor, o que será por estatuto perpétuo para ti e para teus filhos, como o Senhor tem ordenado. Moisés diligentemente buscou o bode da oferta pelo pecado, e eis que já era queimado, portanto, indignando-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos que de Arão ficaram, disse: por que não comestes a oferta pelo pecado no lugar santo? Pois coisa santíssima é, e o Senhor a deu a vós outros, para levardes a iniquidade da congregação, para fazerdes expiação por eles diante do Senhor. Eis que dessa oferta não foi trazido o seu sangue para dentro do santuário. Certamente devias tê-la comida no santuário, como eu tinha ordenado. Respondeu Arão a Moisés: eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor. E tais coisas me sucederam se eu, hoje, tivesse comido a oferta pelo pecado, seria isso porventura aceito aos olhos do Senhor? O que Moisés, ouvindo, deu-se por satisfeito. Eu quero destacar algumas coisas que o Senhor foi me mostrando nessa palavra, e vale a pena você ouvir no site a ministração da sexta-feira, a ministração de hoje de manhã, e ouvir novamente esta que você está recebendo, porque o Senhor tem algo muito especial para cada um de nós. E realmente é uma instância de crescimento, de uma operação muito, muito preciosa, muito vital para a vida de cada um de nós como crentes no Senhor Jesus. A primeira coisa que eu quero destacar desse texto que nós lemos é que Nadab e Abiú tinham um incensário. Eles sabiam o que estavam fazendo. Faziam sem temor. Mas eles sabiam o que estavam fazendo. Eles estavam vindo para o culto, eles estavam cuidando das coisas do culto, já no automático. Eram sacerdotes, mas se acostumaram com o sagrado. Aquilo já era o normal, a tradição, o costume. Faziam tudo mecanicamente. Isso pode acontecer comigo e com você. Nós podemos, com muita facilidade, rapidamente, nos acostumarmos com todas as coisas. Aquilo que no início era maravilhoso, seja o rosto de uma pessoa, seja um carro novo, seja o casamento, aquilo que no início era maravilhoso, muito rapidamente a gente se acostuma. E a gente se acostuma também com o culto, com a pregação, com a igreja. A gente se acostuma com as coisas da vida. A gente se acostuma com o sagrado. E aqueles dois, já acostumados, no automático, tinham o seu incensário, colocaram o fogo no incensário e nem perceberam que era um fogo estranho. Eu e você somos sacerdotes, irmão. E uma das coisas que o Senhor falou comigo muito nesses dias é: o que é que você está trazendo na minha presença? Nos dias que nós estamos vivendo, onde todo mundo está correndo, onde todo mundo tem muitas lutas, onde todo mundo tem muitos problemas, e é possível mesmo que nós estejamos saindo de uma bolha, de uma explosão meio fantasiosa de economia no país, e de repente entremos numa circunstância difícil, a verdade é que nós estamos cercados de muita artimanha das trevas, a opressão, ainda que o Brasil tenha um pouquinho mais de dinheiro, e tem mesmo, mas a opressão satânica que vem destruindo todas as nações da terra, está aqui entre nós. Não é só homossexualismo, não é só violência, não é só corrupção, mas nós estamos vivendo os dias do anticristo. Não tenha dúvida. Muito cedo, muito rápido, embora vai ser sutil, muito rapidamente ele vai estar aí assumindo algumas coisas. A pressão e a opressão sobre nós é real. Nós não temos tempo, nós estamos correndo, tudo é mais distante, tudo é mais difícil. Nós nem podemos sair de um lado para o outro porque tem um problema de trânsito, tem um problema de manifestação. Nós vivemos uma outra realidade de vida em sociedade muito difícil. Mas nós somos sacerdotes. E nós precisamos cuidar para que no meio desse agito todo a gente não esteja trazendo diante de Deus fogo estranho. O Senhor diz em Levíticos 22, não me traga o animal com defeito. Não me traga a tua oferta mais ou menos. O Senhor diz lá na sua palavra que o governador não vai aceitar. Então não traga mais ou menos, traga o melhor. E nós podemos colocar nossas vidas diante do Senhor e dizer: Senhor, nós estamos vivendo dias difíceis em que acaba que a gente oferece o que deu. Ah, Senhor, essa semana foi tão difícil, mas graças a Deus eu consegui orar na hora do almoço. Graças a Deus eu consegui pelo menos um culto. Ah, não está dando para ir na célula, mas eu... Senhor, eu quero cuidar para trazer o melhor. Eu quero cuidar para trazer no meu incensário fogo santo. Não quero trazer qualquer coisa. Eu não quero trazer o que sobra, Senhor. Terceira coisa que eu quero observar com os irmãos é: mostrarei a minha santidade. Interessante que Nadab e Abiú foram para diante do altar e o fogo de Deus os queimou, os consumiu. Destruiu a tudo. E o Senhor vem e diz, nesse versículo, o Senhor fala claramente: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim e serei glorificado diante de todo o povo. O Senhor está dizendo que o fogo que consumiu Nadab e Abiú era a santidade do Senhor e que ele estava manifestando a sua glória. Lá no deserto, Moisés viu a sarça ardente, ela queimava e não se consumia, porque o fogo do Senhor, ele queima o que precisa ser queimado, mas ele purifica o que não será queimado. estava acontecendo, apesar do texto parecer uma tragédia nacional, o que estava acontecendo era algo simples. O Senhor estava purificando o povo de Israel. O Senhor estava dizendo, meus filhos, não se assustem. O que está acontecendo é que eu estou glorificando o meu nome no meio de vocês. E eu e você podemos desejar esse fogo que nos consome. Senhor, eu quero esse fogo na minha vida. Eu não quero passar o meu tempo nessa terra vivendo como dá e cortando uns retalhozinhos do teu reino e pregando na minha vida. Eu quero que esse fogo me consuma. Eu quero realmente ter uma experiência com o Senhor nesses dias em jejum e oração, que eu sou tomado pela tua presença, tomado pelo teu fogo, e que o Senhor mostre a mim o que há de pecado na minha vida. Hoje pela manhã nós estudamos sobre Acã. Nós temos desde sexta-feira recebido uma palavra e que claramente não é uma palavra pesada. Eu acho que eu sentiria uma palavra pesada se eu estivesse dessintonizado com o Senhor. Mas qualquer um de nós, sintonizados com o Espírito Santo, vamos entender que o Senhor está nos dando uma palavra de pai, de amor. Filho, não ande como esse mundo. Não ande como as pessoas nesse tempo. Filho, vem para a minha presença. Eu quero te mostrar algumas coisas para as quais você já não consegue ver. Porque a natureza do pecado é cegar quem o tem. O pecado vai nos cegando, então nós nem vemos aquilo como pecado. Nós temos entre nós, mesmo dentro da igreja, tantas práticas, nós temos no nosso dia a dia, na nossa agenda, tantas coisas que para nós são normais, mas que para o Senhor nosso Deus são pecados. Não refletem a santidade de Deus. E o Senhor está nos chamando, filho, vem para a minha presença. Eu quero mostrar a você, é a você, sou eu que vou mostrar, não é o pastor que vai apontar, não é o outro que vai te acusar, não é o diabo que vai te condenar, eu vou te mostrar algumas pequenas coisas que eu gostaria de mudar na sua vida. E que parecem, como vimos hoje de manhã, parecem coisas pequenas, só uma capa bonita, mas que faz você perder guerras insignificantes. Que você achava que ia vencer de olhos fechados, você perde. E nós vimos hoje de manhã que essas guerras pequenas do dia a dia, do casamento, do lar, das finanças, elas vão derretendo nosso coração, elas vão nos desanimando, elas vão nos esfriando, elas vão nos afastando, e o pecado fica mais invisível ainda, e nós vamos nos envolvendo mais ainda em tudo aquilo que não diz respeito aos pecados capitais, matar, adulterar, roubar, mentir, brigar com alguém, mas dizem respeito a pequenas coisas na nossa vida, que o Senhor tem a maior alegria, o maior interesse em tocar o fogo. Não porque o Senhor quis matar Nadab e Abiú. Eu acredito que Nadab e Abiú eram de Deus, eram sacerdotes do Senhor. Eu não tenho noção e nós não temos base teológica para pensar em nada da salvação deles. Mas eu posso imaginar o Senhor com o seu zelo. Eliminou e ensinou o seu povo a andar na presença, andar em santidade. E o Senhor quer fazer isso conosco. O Senhor quer fazer isso conosco. Se nós analisarmos a história de todas as nações, todas as nações passaram por um momento de grandes conquistas, de crescimento econômico, de expansão econômica, mas todas as nações, em todas as eras, que vivenciaram isso e consumiram mais do que investiram, entraram em bancarrota. E nós somos uma nação que consome mais do que investe. Na verdade, nós somos uma nação que nesse tempo todo de uma certa abundância só consumimos. Essa é a grande briga entre os economistas. Então é muito possível que nós entremos num tempo de vacas magras, num tempo difícil. Isso não é só a questão política, não é só a questão social do Brasil, isso diz respeito à nossa vida pessoal. E eu não quero dizer apenas financeiramente, nossa vida pessoal em todos os aspectos, corpo, alma e espírito. E o Senhor quer nos preparar para enfrentar qualquer circunstância. Como Paulo diz, seja abundância, seja escassez, eu estou pronto. Então o Senhor quer vir mais perto. E todas as vezes que Ele vem mais perto, é o fogo que chega e vai queimar mesmo tudo aquilo que o Senhor precisa e que a gente nem vê. Mostrarei a minha santidade. A palavra do Senhor é clara. O Senhor vem no meio da igreja. Nós estamos enfrentando tantas lutas reais. Nós estamos vendo desde a vida pessoal, algumas questões familiares, tantas lutas, ou aquelas que a gente já tem como naturais da vida, saúde, uma dificuldade financeira, ou algumas realmente muito sérias no casamento, nos filhos. Nós estamos vendo isso entre nós, em qualquer lugar da terra, mas aqui na nossa comunidade, a gente vê a luta de algumas pessoas, algumas famílias. Como igreja, nós temos lutas espirituais muito grandes nessa região, para ministrar a palavra, para romper a forma com que o diabo vem o tempo todo querendo impedir a igreja de prosperar. Irmão, nós temos lutas reais, e nós vimos hoje pela manhã que se o Senhor não puder vir e trazendo limpeza, fogo, santificação, nós não resistimos aos inimigos mais simples, como a cidade de Ai. E é assim na sua vida, na minha vida, no nosso casamento, nossa família. Então nós precisamos renovar nessa semana nosso propósito de jejum e oração, dizer: Senhor, eu não estou apenas fazendo um jejum, porque todo mundo na igreja fazendo, eu estou entendendo motivos que o Senhor está dando, eu quero clamar por esse fogo do Senhor. Manifesta o teu fogo na minha vida, queima, Senhor, tudo aquilo que eu nem vejo, eu nunca vi, eu nunca achei que era problema, queima, Senhor, e eu quero testemunhar que o Senhor veio com o teu fogo no altar e me consumiu. Eu quero isso, Senhor. Quarta questão que eu quero destacar nesse versículo, nesse texto, o Senhor diz assim: não desgrenheis os cabelos. Não desgrenheis os cabelos. Que expressão engraçada essa que o Senhor usa aqui. Não desgrenheis os cabelos. O Senhor está dizendo assim: olha, está todo mundo apavorado com o que aconteceu. Está todo mundo assim, tenso. Porque ninguém podia imaginar que aquele homem foi, aqueles dois foram destruídos. Fogo lambeu e queimou todo. Que é isso, meu Deus? Que aconteceu aqui? Não eram sacerdotes? O Senhor faz isso, irmão. Esses dias nós ouvimos o sonho que Deus deu a Rose. Árvores muito grandes, mas com as raízes todas para fora. Nenhuma delas com raiz profunda. E as raízes dessas árvores muito grandes aqui dentro desse lugar impediam as águas de fluírem, impediam as pessoas de entrarem, as pessoas de saírem. E nós temos entendido que o Senhor permitiu esse sonho para dizer: talvez eu seja alguém que parece uma árvore frondosa, mas que não tem raiz profunda. Eu poderia pensar nisso, raiz profunda, como só aliança, e não estaria errado. Mas o Senhor tem me feito pensar nisso como árvores que sabem onde estão as fontes de água e que com suas raízes trazem lá do mais profundo água viva. Essa é a função das raízes na árvore, não só dar sustentação, mas trazer alimento. Então que o Senhor arranque árvores que são assim. E se for eu, que o Senhor me arranque, que o Senhor passe o seu fogo, que o povo fique desesperado, mas que o Senhor faça isso, porque ele vai dizer: não desgrenheis os cabelos, não fiquem desesperados, porque eu quero fazer isso, para limpar. Estava conversando com a irmã Marta, e ela disse que tinha lá na jardineira da varanda dela uma pimenteira. E aquela pimenteira não produzia, e ela tentou cortar a pimenteira, e ela viu que as raízes estavam muito duras, e os galhos muito duros, e ela socava e esfaqueou a pimenteira, e cortou os galhos todos, e ela não conseguia arrancar a raiz, e ela foi saqueando, eu estou exagerando com a encenação, mas ela foi e não conseguiu arrancar, e diz assim: mas eu estou viajando, quando eu voltar, ela já vai estar morta, seca, eu vou arrancar facilmente. E ela disse que quando voltou, para sua surpresa, a pimenteira estava toda florida e deu muita pimenta, tudo juntinho, cheio de frutos. E que o Senhor falou com ela: filha, tem hora que precisa arrancar. E o Senhor falou com o povo: meus filhos, eu tenho que fazer isso, eu tenho que pôr fogo em quem está trazendo fogo estranho, mas não desgrenheis os vossos cabelos. Que coisa, como Deus tem uma linguagem assim, tão próxima de nós, não desgrenheis os vossos cabelos. É assim que acontece quando o Senhor faz algo. E o Senhor diz assim, nem venha ira sobre a congregação, mas lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Esse lamentar aqui não é o lamentar, ah, por que o Senhor fez isso? Deus? Ah, Senhor. Não, esse lamentar é chorar. Como Joel diz, os ministros no altar, chorar. Senhor, vem mesmo, mas tem misericórdia de nós, Senhor. E o texto continua dizendo, e o Senhor declara a ele, não saireis da porta da tenda da congregação. Filhos, deixa eu fazer o que eu estou fazendo. Deixa eu tocar fogo onde eu estou tocando, mas não saiam da porta da congregação. Não desgrenheis os cabelos, não pensem que é outra coisa, não saiam da porta da congregação, porque está sobre vós o óleo da unção. E fizeram conforme a palavra de Moisés. O versículo 9, o Senhor diz assim, vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrardes na tenda da congregação. E eu quero dizer a você, irmão, não beba vinho, nem bebida forte mesmo, não. Não beba cerveja, não beba bebida alcoólica, não faça como os povos ímpios façam. Não dê brecha, porque essas bebidas são todas consagradas a demônios da bebedeira. Queira ser santo, queira ser diferente, separado do mundo. Mas o Senhor está falando mais ainda. O Senhor está dizendo assim, meu filho, não traga para dentro da congregação o tipo de alegria que é a alegria do mundo. O Senhor está falando comigo, meu filho. Não ache que será a solução para todos os desafios que você tem você produzir alguma coisa legal, você dar entretenimento. Não busque entretenimento dentro da minha congregação. Saiba que eu sou santo e eu estou pondo fogo e eu quero trazer minha santidade. Não bebam vinho ou bebida forte. Não levem isso para dentro da congregação, porque sobre vós está o óleo da unção do Senhor. A palavra do Senhor diz que isso seja estatuto perpétuo para ti entre as vossas gerações, para fazeres diferença entre o que é santo e o que é profano. Para fazeres diferença entre o que é animação, entretenimento e as mesmas coisas que a gente vê aí em todo lugar, mas que está enganando o povo com pão e circo. E aquilo que vem do meu espírito, se vocês entrarem nisso daqui, vocês vão experimentar o que vem genuíno do meu espírito. Isso diz respeito a nós como igreja, mas isso diz respeito a nós como família, irmão. Com muita facilidade, a gente traz para dentro de casa todo tipo de entretenimento, todo tipo de distração, todo tipo de coisas que para nós, ah, é normal. Tem nada a ver, é só um filme, gente. Não seja assim tão fanático, tão extremista. É só uma música, gente. É só um lazerzinho. Não, Senhor, eu não quero trazer para dentro da minha casa, dentro da minha família, dentro da minha vida, nada que seja a alegria do mundo, como o vinho representa. Eu quero a santidade do Senhor. Põe o teu fogo, Senhor. Ele disse, isso será por estatuto perpétuo, vai fazer a diferença entre o que é santo e o profano, o imundo e o limpo. E o versículo 11 diz, para ensinardes aos filhos, os filhos de Israel, todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. O Senhor está dizendo, filhos, se vocês quiserem ensinar ao povo os meus estatutos, se vocês quiserem que seus filhos cresçam aprendendo os meus estatutos, não tragam nada impuro para dentro do santuário, para dentro da congregação, para a sua própria vida, porque eu vou pôr fogo. E ai de mim se o Senhor não pôr fogo, irmão. Ai de mim, de você, se a gente puder continuar vivendo essa semana sem perceber nada de diferente. Oh, Senhor, ah, legal, oh, foi bom, Deus falou comigo, um jejum, ai que legal, que bom. Mas se não acontecer alguma coisa tão terrível quanto Nadab e Abiú, eu quero que isso aconteça, Senhor, comigo. Eu quero ser tomado pela tua presença maravilhosa, pelo teu fogo e o temor do Senhor cair sobre minha vida, sobre minha casa, sobre minha família, sobre os meus filhos, sobre a igreja. Eu quero isso, Senhor. Eu quero isso para a minha vida, Senhor. Eu quero isso. A palavra do Senhor ainda diz, tomai as a oferta de manjares. O Senhor está dizendo, se alimentem do altar. Em meio a tudo isso, se alimentem do altar. do altar. Irmão, o Senhor está dizendo a nós aqui como igreja, valorizem o que eu estou dando a vocês de alimento. Comam, ruminem, valorizem o que vocês estão recebendo no altar do Senhor. Vivam isso durante a semana. Se lembrem disso, apliquem isso na vida de vocês. Tomem como sagrado o que eu estou ministrando a vocês. Comam isso. O Senhor está dizendo a cada um de nós. Nadab é um nome hebraico que significa generoso. Abiú é um nome hebraico que significa ele é meu pai. E eu gosto sempre de ver o significado desses nomes, porque no idioma hebraico, na língua do povo de Deus, no propósito de Deus, a sua palavra, todos estes nomes têm uma função. Então nós poderíamos dizer assim, podemos ser muito bons, podemos ser generosos, como Nadab. Podemos chamar Deus de pai, mas se tivermos fogo estranho no altar, o Senhor manda o seu fogo. Senhor, eu não quero, na minha vida, nada que seja estranho à tua santidade. Eu não quero na vida da igreja, Senhor, nada. Há um padrão, irmãos, de santidade que o Senhor nos mostra em toda a Bíblia. De vez em quando o Senhor me permite estar mais perto de alguém que é para mim um referencial de santidade. Alguns irmãos, algumas irmãs que são um referencial para mim. Irmãos, muitas vezes simples, com pouco conhecimento teológico ou com nenhum conhecimento desses que faz alguém ser uma performance bonita na eloquência. Não, simples, mas que tem um nível de pureza, de santidade, que só de ficar perto, você é alimentado. Eu fui ler esses dias a história de Ana. E Ana, mãe de Samuel, vai levar Samuel para o templo. Imagina Ana, mulher estéril, cheia de opróbrio, cheia de complexos, triste a vida inteira, sofrendo em família, porque sua concorrente tinha filhos e ela não tinha filhos. Ela pediu ao Senhor, o sacerdote ainda fez aquela história com ela. Oh, você está bêbada? Não, eu estou pedindo ao Senhor. E o Senhor deu filho a Ana. Ana ofereceu o filho ao Senhor. Chegou a hora de levar o filho para o templo e Ana está lá no templo e vai entregar Samuel. Que é isso, meu Deus? Meu único filho. Mas eu disse ao Senhor que vou te dar o melhor. E é um segredo. Pode ser um filho, pode ser duas moedinhas. Quando nós damos o melhor para o Senhor, quando não é fogo estranho, o Senhor recebe de uma forma maravilhosa. Então Ana vai para diante do Senhor e Ana diz assim, orou o Senhor, Ana ao Senhor e declarou, o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor. Aquela mulher era só uma mulher hebreia. Aquela mulher não era templo do Espírito Santo. Aquela mulher só conhecia a tradição, a cultura, como uma mulher cheia de opróbrio, lá vivendo a vida com aquele homem. Aquela mulher não era crente cheia do Espírito Santo. Aquela mulher não tinha um seminário. Aquela mulher não tinha nem condição alguma, irmão, de conhecer a Deus desse jeito. Mas ela tinha a presença de Deus. E ela disse, não há Deus santo como o Senhor. Ela conheceu a santidade do Senhor. Senhor, eu quero ser assim hoje, 2013. Eu quero ser assim, com muita facilidade, irmão. Eu vou correndo a semana, fazendo todas as coisas do ministério, cuidando de tantas coisas, me dedicando integralmente ao pastorado. E muitas vezes, coisas que não são para eu estar envolvido, que vão me consumindo, e eu termino a semana ainda seco, frio, cansado, pesado. O Senhor tem que vir com a misericórdia dele num momento, porque se eu não for para o altar do Senhor, eu continuo seco. Eu e você, nós precisamos de ver a glória do Senhor, de ver a santidade do Senhor, de ver o fogo do Senhor. Não é aqui no meio de um culto, é cada momento da nossa vida. Eu não quero, Senhor, passar a minha semana me envolvendo, ainda que com as coisas da igreja, ou com o meu trabalho, ou com a minha escola, ou com os meus sonhos, e de repente nem perceber um calorzinho que seja da presença do teu fogo. Eu quero, Senhor, eu quero o teu fogo vindo sobre mim, como o Senhor veio nesse lugar. Eu quero o teu fogo vindo sobre mim, como essa mulher que, no meio de tanta luta, se entregou ao Senhor, confiou, o Senhor abriu as portas, ela disse aqui, o Senhor me deu vitória sobre meus inimigos, porque ela conhecia o Deus Santo. Se lembrarmos da história de Acã, que você pode ouvir lá na internet, o Senhor diz assim, meu filho, Ai é uma cidade, e o nome significa montanha de ruínas. Os espias foram lá e falaram assim, Josué, não precisa mandar quase ninguém, manda só uns 3.000, porque... E a Bíblia diz que dos 3.000, os homens de Ai mataram 34 homens. 1% dos homens valentes, vitoriosos de Jericó, fugiram correndo porque 34, 36 pessoas tinham sido alcançadas pelos homens de Ai. E fugiram e perderam uma guerra tão boba. E o Senhor diz assim... Se não tiver pureza, se não tiver santidade, você vai perder as guerras mais simples da vida, do dia a dia. Pode correr a semana inteira atrás de tudo. Mas se tiver sua vida no altar, o meu fogo queimando o que é impureza, o que é fogo estranho, levando embora as capas, o ouro, as coisas que você está escondendo aí. Só você sabe. Se eu puder fazer isso, eu vou te dar vitória sobre todos os inimigos. Ana vem e diz, santo é o Senhor, eu quero isso, Senhor. Abra sua Bíblia, capítulo 6 de Isaías. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, com 2 voava, e clamava uns aos outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, eu ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Você pode fechar os seus olhos, irmão. Isaías, o profeta de Deus. Para ter comunhão com o Senhor, para ouvir a voz do Senhor, para ter uma visão como essa, ele já conhecia o Senhor. Mas o Senhor precisou tocar-lhe os lábios. Senhor, quais são as coisas que eu penso, que eu acho? Quais são as minhas atitudes? Como eu administro meu tempo, meus recursos? Como eu vivo? Quais são as coisas que estão inseridas em mim? Já estavam assim, já eram assim, eu já me acostumei com elas. E na verdade são impurezas. Eu quero ter do Senhor uma palavra, um mover. Como o Senhor, de uma forma sobrenatural, revelou ao povo, a Moisés, sobre Acã, revela a mim o que está escondido na minha tenda. Como o Senhor, de uma forma sobrenatural, interviu no meio do povo e trouxe o fogo sobre Nadab e Abiú. Traz fogo sobre mim, Senhor. Senhor, se eu sou aquela pimenteira que não dá fruto, pode fazer isso, Senhor. Me arranca os galhos, os troncos, me poda por inteiro, Senhor, mas me faça alguém que frutifique. Se eu sou uma árvore frondosa, aparentemente importante, mas, Senhor, que as raízes não trazem alimento, só atrapalham o fluxo das coisas, fala comigo. Me convence, essa é a tua obra, Espírito Santo. Qualquer coisa, Senhor, no meu jeito de trabalhar, na minha escola, no meu jeito de administrar as finanças, no meu jeito de administrar o meu tempo, no meu jeito de vir cultuar o Senhor, como eu valorizo a mensagem, a célula, Senhor, os estudos, o meu tempo com o Senhor, de como eu recebo, Senhor, as convocações para um jejum, para uma oração, para um culto. Senhor, fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. A nós como igreja, Senhor. O Senhor tem nos feito vitoriosos aqui. Senhor, nós sabemos que nós vamos completar 9 anos aqui exclusivamente pela graça do Senhor. O sustento do Senhor em todas as coisas é sobrenatural, é visível. Nós não poderíamos fazer nada do que fazemos aqui, mas não nos deixa perder batalhas pequenas que vão derretendo nosso coração, que vão esfriando nosso ânimo. Não nos permita desgrenhar o cabelo, Senhor, nos desesperar no meio da congregação por pequenas batalhas que não vencemos. Envia o teu fogo e consome o pecado que houver no nosso meio, na minha vida, na vida de cada irmão, no casamento, na família, no lar. Nós não estamos falando, Senhor, de um adultério, de um assassinato. Se porventura tiver esse, nós queremos que o Senhor ponha fogo e ponha luz. Mas, Senhor, nós estamos falando muito mais das pequenas coisinhas que a gente nem viu, nunca viu, estão aqui dentro de nós. Vem com teu fogo, Senhor, e purifica a tua igreja, purifica as nossas vidas, Senhor. Se você pode, levante a sua voz ao Senhor, levante a sua voz e se expresse a Ele. Tenha um tempo falando uma resposta com o Senhor, e ainda que você seja constrangido em falar um pouco mais alto, mas deixa o som sair pelos teus lábios. E vai aumentando a sua voz, e vai declarando, proclamando, publicando com a sua voz algo que você tem no coração para o Senhor. Fale com Ele, fale com Ele. Faça desse momento um altar ao Senhor. Faça desse espaço aqui à frente um altar ao Senhor. E se é algo que o Espírito de Deus já está te falando, filho, isso é fogo estranho, venha rapidamente e se ajoelhe aqui no altar. Se é algo que o Espírito de Deus já está falando, filho, isso é uma capa de Acã na sua vida, venha rapidamente para o altar. Ou se você diz ao Senhor: Senhor, eu não sei, eu não enxergo, eu não vejo nada, mas eu não quero essa semana um jejum apenas ritualístico. Eu quero ir para a presença do Senhor. Eu quero ser tomado pelo teu fogo. Senhor, se há algo na minha vida que impede minha família, a igreja, de vencer batalhas nessa terra, nesta cidade. Se há batalhas no meu casamento que eu estou perdendo por falta de santidade, por fogo estranho no altar, eu venho rapidamente para o altar e estou dizendo ao Senhor: me faça ver, me faça ver. E é impossível eu descobrir que eu não tenho nada, Senhor. Tem alguma coisa e eu quero a presença do Senhor. Aproxima-te, Deus. Vem mais perto, aumenta o calor. Eu quero isso para a minha vida nesses dias, Senhor. Eu não quero o vinho do mundo, eu não quero a bebida forte, eu não quero o Senhor entretenimento, eu não quero aquilo que me distrai e me faz achar que está tudo bom, Senhor. Eu quero o fogo do altar.